Não sou camaleão, meu príncipe. Da adoção, o meu reino é minha fantasia. É água azul, é que nada com vontade.